Este podcast contém spoilers. Cheque a postagem no site ou a descrição do episódio em seu agregador para evitar alguma surpresa. Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Welcome to a future where our true reflection is only revealed once the screen goes dark. Welcome to the darkness. I hope you find it enlightening. E aí, pessoal, começa agora mais um Gaveta Estática. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com o Viking Frost. E aí, cambada. E o Dr. Fábio. E aí, traças. Pois é, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho inspirado, né, por a recente terceira temporada do Black Mirror, né. Eu aproveitei, o Viking já tinha sugerido essa série há uns Gaveta Estáticas atrás. Aí eu aproveitei o hype aí e fiz uma maratona de todas as temporadas anteriores. Maluco. E que hype inacreditável, cara. Esses dias eu tava vendo notícias sobre o Black Mirror no G1, não sei aonde. Tipo, site de jornalismo mesmo, sabe? Uhum. Eu, caralho, que isso, cara? Virou... A Netflix tá jogando dinheiro pra tudo que é lado, né? É verdade. Era uma série bem pouco conhecida, né? Uhum. E de repente teve um boom. É, pois é. Né? E fala, é que fala tem umas paradas, cara, que são muito atuais, né? Que nem eu vi um pessoal comentando que existe um episódio que é meio que consenso, que, não, que é o pior, né? Que é o The Waldo Moment, né? Que eu acho que é o último episódio da segunda temporada, né? Antes do especial de Natal. Qual a história desse? É aquele do comediante fracassado, que ele faz um bonequinho de CG. Sim, que, sim, crítico é verdade, de política e tal, né? É meio CQC. Que concorre à presidência da... Presidência não, né? É um... Primeiro-ministro da Inglaterra. Primeiro-ministro, né? Aí eu até ele, que é meio consenso, assim, que é meio piorzinho, o pessoal dizendo que tá super atual agora com Donald Trump, né, cara? É, vão descobrir que ele é um boneco de CG, né, cara? É. Não, tem alguém controlando sabe, ele. Sabe o que é bizarro? Porque eu tava até vendo sobre a campanha do Donald Trump, né, e ele falando que realmente ele entrou, inicialmente ele entrou sem nenhuma expectativa de vencer realmente. Acho que mais pra se promover, né, é, cara? Não, isso, pra se promover como figura midiática, né, que é o meio que o objetivo, era pelo menos o objetivo dele desde sempre, assim, pô. Uhum. Ele tinha aquele programa, né, das empresas lá e tal. Como é que ele despedia a galera? Como é que se chamava? Your Fire? Aprendiz, Aprendiz, isso. É, The Apprentice. Aí, tipo assim, foi completamente surpresa até pra ele próprio e pra equipe dele, ele ter, né, avançado nas eleições americanas. E essa parada do Waldo Moment, caralho, é exatamente a mesma parada, cara. Os caras fizeram um bonequinho pra concorrer como uma piada, como pra zoar, e o troço falando foi... Falando coisas absurdas, né, cara? Só que olha que nessa... só como que a realidade é mais bizarra que a ficção. Porque até no Black Mirror, o Waldo não ganha as eleições. Na vida real, Donald Trump ganhou. Então, né? E o próprio Twitter do Black Mirror lá, eu não sei se foi fake ou é verdade mesmo. Fez meio que um comentário sobre isso, né? Disse, gente, isso não é um episódio de Black Mirror, né, cara? Não isso é marketing, acontecendo. Né? Acho que não é marketing. Acho que o Fábio postou isso, eu compartilhei foi. Também. É, bizarro. Mas, falando então da ficção, né, cara? Tem algum episódio aí que vocês gostariam de salientar e um episódio favorito, de repente? Nessa terceira temporada, quais foram os episódios que vocês mais gostaram? Cara, assim, na verdade eu tava bufando aqui porque eu tava tentando pensar em qual que poderia ser o favorito ou qual que eu mais gostei. Porque tem muito episódio foda, cara. Nessa temporada, mas na série inteira também, né? De forma geral. Mas acho que nessa temporada o meu favorito é justamente o último, aquele das abelhas drones. Eu vou te falar que no começo eu não tava foda, tanto na vibe dele, que eu não gosto muito de, tipo, série, tipo, CSI, sabe? Que tem uma pegada meio isso, né? De investigação. Mas ele tem umas viradas que eu acho legal, cara. É Hated in the Nation. Isso. Caralho, é muito bom, cara. E porque eu achei, assim, perfeito o fato de ser... dele sendo um modelão de história policial, assim, de investigação, né? De um mistério que eles estão investigando. E aí depois é que se conecta mais nessa parada tecnológica, de terror tecnológico, que é do Black Mirror. Uhum. De forma geral, achei muito bom esse, achei o São Junípero muito... A série, a temporada quase inteira, cara. Tem uns episódios bem diferentes entre si, né, cara? Isso. Essa temporada. Por isso que é bom, né? Você pega aquele primeiro episódio, ele tem uma pegada meio até mais leve até, né, cara? Comparado com outros, assim. Cara, na verdade, esse episódio, ele... Foi, na verdade, que eu menos gostei dessa temporada, mas ele toca numa parada que eu achei muito boa, que é aquela economia de popularidade, vamos dizer assim, né? Tem um outro nome agora que eu queria falar, mas eu não tô lembrando ao certo. Vendo esse episódio, eu lembrei de um RPG que... de ficção científica, que eu acho bem maneiro, mas que ele é ficção científica tão vanguardista que é até meio difícil, assim, de jogar. Uf. Chamado Eclipse Phase. Uhum. O cenário, né, desse jogo é depois de um apocalipse tecnológico acontecido por causa da singularidade, né? E a humanidade, tipo assim, 95% da humanidade foi exterminada, galera... Singularidade nunca é coisa boa, né, cara? Nunca. E essa é a singularidade alienígena ainda por cima. O problema foi grande. Mas aí a humanidade ficou espalhada pelo sistema solar e adotou, né? Obviamente todas as economias e sistemas financeiros caíram e adotaram uma economia de reputação, né? Como do episódio. Bem parecido. Isso. É. E aí, cara, sempre que eu lia essa parte da economia do sistema, tipo assim, minha cabeça dava um nó desgraçado, porque eu falava assim, cara, isso é horrível, isso é uma merda. Uhum. As pessoas, tipo assim, os criadores do jogo, eu acho que eu já até falei, inclusive, sobre esse jogo aqui. Os caras, eles são bem engajados politicamente na questão anarco-socialismo, né? Uhum. Ao ponto de que o RPG deles eles distribuem gratuitamente e... Acho que você comentou justamente da vez que a gente comentou um pouquinho sobre singularidade. Acho que você falou desse cara. Sim, acho que lembro também. Isso, acho que sim. E aí, por conta disso, várias dessas paradas que favorecem essa ideologia deles, eles colocam de forma extremamente positiva no RPG. Né? Inclusive essa questão da economia de reputação. E eu sempre achei uma coisa completamente bizarra e, tipo assim, não existe possibilidade disso dar certo. E esse episódio do Black Mirror mostrou exatamente o porquê que eu achava isso, sabe? Uhum. Eu achei muito bom nesse ponto, apesar da história em si eu não ter gostado tanto. O que me causou muito desconforto nesse episódio é justamente aquela questão de que o cara, pra ele conseguir aumentar a nota, né, as pessoas pra conseguir aumentar as notas lá que os outros dão, elas são muito falsas, né, cara? Então tava sempre aquela coisa meio você forçando uma situação de ser gentil demais. E eu acho isso achei bem agoniante essa parte. Sim. Uhum. Até um certo preconceito com a galera de nota baixa, né, cara? Não, certo preconceito não. Os caras eram completamente segregados, né? Socialmente, cara. Tanto que o cara não conseguia entrar na empresa mais depois que a nota dele baixou, né? Uhum. E a galera não queria meio que se misturar com o cara pra não ser também taxado, né? E diminuir não ser também. Também. Uhum. É, que é até bizarro que a personagem lá, na hora que ela já tá caminhando pra merda lá, né? Até literalmente caminhando, né, cara? Ela tá... Aparece a velhinha lá, a senhorinha, que ela tinha uma nota 1.4, eu acho, que era a menor nota vista até então no episódio, né? E mesmo na merda, ela meio que quer recusar a carona por conta do da nota da velha. Da nota, né, cara? Não é nem... Você poderia até analisar outras coisas fora daquele contexto da nota, dizendo, ah, sei lá, é uma estranha, esquisita, me oferecendo carona, não vou aceitar por conta disso. Mas dá pra ver que o personagem tava julgando, na verdade, a nota, né? Não tá julgando outra coisa fora da nota. Talvez se a mesma mulher ali aparecesse com a nota 4, ou 4, mais que 4, com certeza ela podia estar de qualquer jeito, ela ia aceitar, porque tinha chance dela subir até, né? A nota dela também. Com certeza. E tu, Diego, qual foram os episódios que você gostou mais? Eu também não sei dizer, qual é o meu preferido, mas eu gosto bastante já de cara o primeiro episódio da primeira temporada. que também é bem angustiante, né? Que a gente chegou a comentar no outro Gavião Estática, que é aquele... É tipo um plano do Coringa, né, cara? O cara sequestra lá uma... É uma princesa, né? Que é, o cara a princesa sequestra. Da família real britânica, isso. Isso. Aí força o primeiro-ministro transar com um porco em rede nacional, né? A moeda de troca dele é essa, né? Exige isso do primeiro-ministro pra libertar a menina, senão até o final do dia vai matá-la, né, cara? É angustiante, cara, toda aquela parada. O que eu acho até meio bizarro esse episódio é que ele se afasta um pouco dos outros, né? Que ele não tem nenhuma grande tecnologia envolvida. Eu acho que ele faz mais o comentário que... Não. O lance dele é exatamente relacionado à mídia, né? Acho que é mídia de massa, a própria, né? O lance da internet também, né? Que que eles falam que eles tentaram tirar o vídeo do ar em, sei lá, em 10 minutos e já tinha sido replicado várias vezes, e cada vez que eles tentam tirar é até uma forma de como eles não têm controle, né, cara? E de todos os episódios, talvez esse seja o mais próximo da nossa realidade, né, cara? Talvez isso pudesse acontecer. É, com certeza. É uma parada que poderia acontecer hoje, cara. Uhum. Coisa massa. Ele só precisa sequestrar uma pessoa importante o suficiente, como foi o caso do seriado. É. Eu curto bastante também o último episódio da primeira temporada, que é aquele que eles apresentam a tecnologia do grão, que acaba aparecendo de novo em vários outros episódios, né? Que é aquilo que você pode constantemente... Tipo como se fosse um chip, né? Um aparelhinho que tá implantado em você. Uhum. Você falou da memória granular? Isso. Que aí os caras conseguem gravar tudo que eles estão vendo a qualquer momento e pode revisitar isso, né? Essas memórias deles. Isso eu acho bem legal também, esse episódio. Cara, é bom porque ele explora... Você tá falando daquele episódio que o cara começa a discutir com a esposa dele, né? Isso. E começa a revisitar tudo de jantar que eles tiveram, né? A quantidade de problemas que uma tecnologia dessa pode levantar, cara, pode trazer. O episódio, ele só dá uma pincelada assim e mostra, né? Que é esse caso dos problemas que ele tem com a esposa dele, né, e tal. Cara, é muito bizarro, é muito maneiro esse episódio mesmo. É, não, e são problemas que se você for ver, de certa forma, já existe, assim, uma demonstração disso, né? É, com a própria internet, né? O próprio registro aqui das coisas. Você pode ver, às vezes, o que a gente mais vê é, sei lá, né, até com político mesmo, né? O cara fala alguma coisa absurda, sei lá, alguns anos atrás, o pessoal dá uns prints lá de alguma coisa no Twitter, que eles falam, tipo, há 2 anos atrás, e coloca agora pra mostrar que ele tá se contradizendo, né? Imaginando isso, que o pessoal já faz hoje em dia com Twitter, com Facebook, né? Imagina isso, sei lá, milésima potência com você tendo gravações da sua vida inteira, praticamente, né? Era maneiro aquilo dele, aquela questão dele, por exemplo, conseguir jogar as memórias dele pra uma televisão, por exemplo, né? Sim. Então ele poderia, qualquer coisa que ele viu, ele mostrar pra esposa dele exatamente como foi, né? Você vê que na hora lá a pessoa falou alguma coisa, aí diz, ah, não foi bem assim, aí mostra na cara, assim, da pessoa e tal. É, isso aí, na verdade, é o lado bom até do uso da tecnologia, né? O foda é o que aparece no episódio é da pessoa levar aquilo pra vida pessoal e transformar aquilo numa parada de obsessão absoluta, né? De escrutinizar cada momento da vida e tal. É, cara, teve algum momento que ele não tava prestando atenção direito na expressão da esposa, sei lá. E de repente ele dá aquele estalo, ele lembra daquele momento e começa a rever. Ah, ela tava com a cara assim, assado e... Porra, e fica naquela paranoia, né? É, pois é. Agora você vê, os episódios do Black Mirror, a série, né, de forma geral, por mais que eles tentem extrapolar, fazer esse exagero, é basicamente o que a gente... Pessoas assim existem, sabe? Não é nada. Não precisa existir essa tecnologia pra existir gente assim. Até se você puxa mesmo pra um Facebook da vida, não sei, eu acho que todo mundo já deve ter visto alguém que fica obcecado, assim, até com o mesmo caso mesmo, de casal mesmo. Fica obcecado com alguma coisa. Ah, fulano adicionou aquela pessoa ali, né? Tipo, um desavento, sabe? Alguma coisa assim. E já começa, por que você adicionou aquela pessoa, sabe? E coisas parecidas, sabe? De curtir foto. Eu já vi muito casal com coisas desse tipo, sabe? E o final dessa obsessão é o perfil de casal, né? Nossa. Já pensou que eu ia fazer um grão de casal, né, cara? Que os dois têm acesso livre. Isso seria meio perigoso, cara. Sabe o que eu vi acontecer uma vez? O casal tinha lá seus amigos no Facebook, né? E aí eles terminaram. E aí o indivíduo mandou um e-mail pra todos os amigos dele dizendo assim, ó, terminei com a fulaninha, eu quero pedir pra todos vocês deixarem de ser amigo dela, entendeu? Cancelar a amizade. Nossa. Uhum. Aí começou aquela guerra, né? Tipo, quem é você pra falar isso, não sei o quê? É, eu vou excluir você, não vou excluir ela não, não sei o quê. Porra, o negócio foi crescendo, ficou uma confusão, cara. Uhum. Você vê como essa é um dos problemas que pode aparecer em redes sociais, né? Sim, é. não precisa ter nenhuma tecnologia alienígena pra mudar isso, não, cara. Já acho que tem, o lance, sabe? O lance, e que é o ponto do Dark Mirror, quando ele Black comenta, Mirror. Né? Quando é Black Mirror. É Dark Mirror, é um episódio do Star Trek. do Black Mirror, que é o... Que é o fato de que a tecnologia, ela, tipo, dá mais corda. Não é a expressão que eu queria, mas pra esse comportamento, entendeu? Essa tecnologia permite, né? Permite que a pessoa sacie mais essa obsessão maluca, entendeu? É, não, sabe aquele negócio que a gente falou até em outro Gaveta Estática? Muita gente já falou isso também, né? Que você vê o negócio da ignorância, opiniões ignorantes, assim, né? Não é a internet que cria isso, né? Ela dá mais evidência. Né? Essas opiniões sempre existiram e estão aí, né? E existem. É, e dá voz a esse povo, simplesmente, né? Cara, até que, e o Black Mirror é basicamente isso, né? Ele tenta botar uma coisa assim que... Alguma tecnologia que é amoral, né? Ela não tá nem pra fazer o bem nem fazer o mal, assim, né? Necessariamente. Só que ele foca mais no geralmente ele dá evidência, assim, mais as coisas que acabam dando errado, né? Mas não é culpa da tecnologia em si, né? É a utilização, o emprego, né? Uhum. Outro episódio que eu achei muito foda foi aquele das baratas. Ah, pode crer. Lembra? E muita gente não curtiu esse episódio, eu achei legal também. Sério? Qual é esse das baratas? É o da terceira temporada dos militares lá. É, que galera, assim, não pensei, barata é um inseto mesmo. É, eles usam a tecnologia do grão também, né? É da entender, é, né, que eles usam. É uma realidade aumentada, né? Parada assim, somando a essa parada do grão. Eu achei muito bom, cara, a forma como eles vão construindo coisas em cima do que eles já vêm estabelecendo, né? Uhum. Isso é muito foda. Esse episódio aí é exatamente isso. É, eu gostei muito desse comentário, né? Que esse episódio é basicamente um comentário sobre o preconceito, né, cara? Uhum, quando você vê direitinho, né? China étnica. É, exatamente. Mas eu discordo de uma coisa que eles dão a entender no episódio, né? Eles usam aquela, entre aspas, tecnologia granular, aquela realidade aumentada, pra fazer os caras matarem sem piedade. Sim. Ou seja, tem aquelas pessoas que são diferentes, a realidade aumentada, que tá na cabeça dos soldados, faz eles verem monstros. Sim. Basicamente é isso. É não só ver, né? Dá a entender que afeta todo o sistema, tipo, até as sensações, né? Cheiro, isso, eles não sentem todo o cheiro e tal. É, ele falou o seguinte, os caras, eles usam isso pra fazer tornar mais palatável, né? Fazer os caras matarem sem saber que estão matando seres humanos e você tá matando um monstro. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que as pessoas, cara, eu sou um pouco pessimista, né? E se fosse ali uma questão de grupos diferentes, etnias diferentes, eu acho que os caras iam matar do mesmo jeito, entendeu? Não precisava colocar um monstro ali. Tem gente que tem prazer nisso, cara. Sim, sim, mas ele faz um comentário até mais ou menos sobre isso, Fábio. Tem uma hora lá que... Eu não sei se eu tô lembrando errado, mas eu acho que tem uma hora que o cara questiona e fala, e os caras lá da vila? Tipo sim, assim, parece, civis, se eu não me engano, né? Eles não têm, né? Eles não têm um grande... Os moradores da vila, né? Os moradores isso, da vila. Isso, e os civis que estão puto também com as baratas, entre aspas, né? Uhum. É, aí o que é que eles veem? Não, ele vê a gente normal, só. Mas mesmo vendo normal, ele é como se ele fizesse um comentário disso que você falou também. Tem gente que se odeia mesmo, sabe? Não precisa daquilo. É, exatamente, exatamente. E ele fala aquilo, o lance da tecnologia, não é que a tecnologia é a causa, saca, deles matarem. A tecnologia é um facilitador, é uma forma deles treinarem aqueles soldados mais facilmente, saca? Essa que é a parada que deu a entender pra mim. E também de fazer soldados que, por exemplo, não se afetam com estresse pós-traumático, né, por ter matado pessoas, porque isso é uma coisa que até hoje em dia, em situações, por exemplo, soldados realmente, né, de exércitos... Vietnã, né? Que a gente tem, é Vietnã, que sim. O cara ele matava, ele seguia as ordens e tal, mas ele fica descompensado de uma forma ou de outra, entendeu? Uhum. É, inclusive, acho que no episódio eu acho que não fala explicitamente, mas deu a entender pra mim que, além disso, quando o soldado conseguia matar uma das baratas, eu acho que dava algum boost de euforia, algum prazer. Dava, pelo, sim. Eles eram, pelo eles que eram eles falam, assim, né? Eles eram recompensados com aqueles sonhos eróticos que eles, é, que eles, né, tinham. Que aí depois ela fala, ué, mas você não... Nossa, você matou dois na sua primeira missão, como é que você tá sentindo? O cara já tava meio avariado, o chip dele, né? O grão lá, né? O negócio. Isso. Então ele não tava sabendo dizer como ele se sentia, né? Disse, sério, né? Você não tá se sentindo bem, assim. Então deu a entender isso, né? Que ele já dá um prazer só do fato de matar, né? Sim, sim. Foi. Dessa terceira temporada, o mais fraquinho que eu achei foi o... aquele do videogame, do implante na cabeça do cara. Eu acho que ele poderia ser bem melhor, cara. Ele tinha potencial pra ser melhor. Eu achei que ele ficou legal como uma historinha de, sei lá, meio que terror mesmo, assim, sabe? É. Mas eu não achei que teve grandes questionamentos, assim, né? É, o cara foi fazer um teste de um... Só lembrando que spoiler dá com pau, né? Não é agora que você fala isso? Não. Tipo, o que deu a entender no final é que foi um teste que deu errado e pronto. Mais nada. É exatamente. Entendeu? O cara foi arquivado, simplesmente. É, entendeu? Essa não teve muita discussão, não teve muita coisa além disso, não. Mas eu acho que dessa terceira temporada, o que eu gostei mais foi o San Junipero. Eu acho que o meu também, cara. Eu achei muito maneiro esse episódio, cara. Porque eu gosto dessa parada de... Porra, essa ideia de você poder pegar sua consciência e transferir pra outro meio, entendeu? Cara, isso é uma coisa que instiga muito a minha curiosidade. Uhum. E você joga... E eu gostei muito da virada dele, que não é de cara que você saca, né? Qual que é a tecnologia envolvida. Não. Você vai vendo aos poucos que tem alguma coisa bizarra, né? Então... essa... Voltando ao Eclipse Phase... eu peguei o esquema desse episódio quase que de cara, assim, quase que no início. Porque... Mas de cara, até que eram velhinhos e tal, até isso? Que eram velhos, não, mas, tipo assim, era uma possibilidade fácil ali na minha mente, porque o próprio Eclipse Phase é um RPG que ele praticamente gira em torno dessa questão da mente ser uma... A mente ser basicamente um software que você pode fazer upload, pode fazer cópia, pode fazer tudo com ele, entendeu? Uhum. E esse lance de você... colocar sua mente em paraísos simulados, né, artificiais, isso, pra você escapar da morte, escapar de doenças, de problemas assim, né, depois, por exemplo, construir um novo corpo e colocar sua mente nesse novo corpo, coisa do tipo, é um dos temas centrais do Eclipse Phase e uma parada que eu tenho lido, inclusive, recentemente bastante nos livros de ficção científica que eu tenho pego, de alguns autores, assim, pouco mais desconhecidos, mas que são muito bons. E quando começou aquela conversa acho que a atitude daquela ruivinha, né, logo no início, ela olhando a cidade, assim, meio que me entregou, que parecia que ela, tipo assim, aquela conversa que ela falou, que os pais dela não iam deixar, nunca deixaram ela fazer nada e não sei o quê. Entendeu? Eu não sei, alguma coisa ali meio que entregou pra mim essa... Esse episódio é um que eu tinha curtido bastante quando assisti, né? Aí eu chamei a Vi, depois eu fui rever e chamei a Vi, né, pra assistir. Era legal ela... Você vê os palpites dela, cara. Foi de tudo ali. Foi, ah, isso é um sonho. Ah, não, isso é um purgatório. Ah, não, ela começou a chegar perto. Essa daí, ela tá morrendo, né? Ah, eu não sei. Não. É a moreninha que tá morrendo, né? Fala a verdade, ó. Não sei. Aí depois, aí do nada, ela soltou. Ah, agora eu saquei. São viajantes do tempo. Tá vacina, vai vacina. É muito legal porque ele... Por exemplo, tem um diálogo da ruivinha com a garota morena lá, que ela pergunta assim, né, o que você acha que... Quantos daqui estão mortos, né? Aí a outra diz, eu não sei se ela fala assim, estão mortos? Sim, acho que uns 80%, mais ou menos e tal, não sei o quê. E só depois é que você vai entendendo, né, nessa hora, diálogo. Pra mim, já tava meio que... Claro que tinha uma coisa bizarra, mas tem um comentário desse, bem no início, do carinha lá que é o Wes, né, que ele tá querendo ficar com a moreninha lá o tempo todo, né? Ah, ele fala do ano, né? É, não, antes disso, bem no início, assim, ela diz, cara, a gente só foi sexo, eu não quero nada com você, né? Vai viver, tem muita gente aqui. Aí ele faz um comentário, ah, mas são todos defuntos aqui, né? Aí aparece uma galera animada e fala, ah, a galera tá animada pra ser sim, defunto, sim, né? Só que aí você não saca ainda que ele tá falando literalmente, né? Que são defuntos, né? É, pois é. Você imagina que é, sei lá, aquele pessoal meio desinteressante, né? Aham. Dessa questão do de você transferir o seu software, né, para outro meio, eu lembro de um livro, você se lembra daquele autor chamado Robin Cook? Ele é como se fosse um Michael Crichton pobre, assim. Ele tem vários livros, assim, de techno-thriller, suspense. E eu li um livro dele há uns anos atrás, que era uma ficção científica chamada, eu acho que era Abduzidos, que falava de uma civilização intraterrena, né? Uhum. E aí, nessa civilização, a galera, quando tava ficando muito velha, pegava e transferia a consciência pra um corpo jovem, um corpo de criança, entendeu? Uhum. Então você nunca morria, você sempre ia renovando, né? Por exemplo, tem uma passagem assim no julgamento, um tribunal, né? Nessa civilização. Aí, entre os juízes, tinha criança, tinha velho, porque aquela criança, muitas vezes, era mais velha, a consciência dela, do que de uma pessoa adulta, né? Sim. Uhum. Aí é bem parecido com essa questão do... Uhum. Só que, no caso do San Junipero, eles iam pra um servidor gigante. É, pode crer. Uma pergunta que eu queria fazer, até, sobre essa questão. Eu sempre, essa é uma parada que eu sempre discordei também da possibilidade de ser feito, dessa questão de você poder dissociar sua mente do seu corpo da forma que eles fazem, saca? Basicamente, né, a mente sair do corpo literalmente. O corpo pode morrer que a mente continua existindo e a pessoa em si continua existindo. Eu sempre achei que isso era bizarro. É o mesmo problema do teletransporte do Star Trek, né? Na verdade, não é você que tá indo pra lá. Você tá fazendo uma cópia e o anterior tá morrendo, né? O que vocês acham dessa parada? Então, mas aí que tá, fica o dilema. A gente não sabe até que ponto é a mesma coisa, realmente, né? Exato. Se quando a Ruivinha lá, depois que foi feita a eutanásia, ela fica toda contente, animada, cara, isso é real, né? Eu tô viva. Ela meio que fica surpresa. Até que ponto realmente ela está e simplesmente ela não tá com um backup da memória dela e ela acha que está viva, mas na verdade ela é só dados mesmo, né? Não, sim, mas não é o que eu tô falando, é exatamente a pergunta que eu tô fazendo. É meio bizarro também quando você para pensar. É claro que não é uma coisa tão imediata como o teletransporte do Star Trek, né? Mas quando você começa a ver aquele negócio lá, eu não lembro agora o tempo, acho que é 5 anos, né? Que o pessoal fala que em 5 anos todas as suas células do seu corpo já foram renovadas e você já virou outra coisa, você virou uma cópia acho do que você até era. Menos, viu? Menos que 5 anos, né? Se parar pra pensar assim, você não é a mesma pessoa. Mas os neurônios não funcionam dessa forma. Na verdade, quando você já nasce com praticamente todos os neurônios que você vai ter na sua vida. E é por então, isso que... O neurônio não tá nessa conta, então. Não. É não, por isso, não, inclusive, não, que não neurônio... Não, não é assim não que funciona. O que ele tava falando era os átomos. Todos os átomos sim, do corpo, sim, eles sim. mudam. Mas a sua memória se mantém, entendeu? Sim, mas aí é que tá. As células não funcionam dessa forma, no sentido que os neurônios... Por isso, inclusive, que as doenças degenerativas, tipo mal de Alzheimer, né, e Parkinson e tudo mais, especialmente Alzheimer, que afeta a memória, né, que elas são tão problemáticas. É porque justamente o cérebro não tem essa questão de substituir as células como são as células do corpo, entendeu? É claro, a célula não é substituída, mas os átomos que compõem ela mudam, sei lá, de 3 em 3 anos eles mudam completamente. Entendeu? Então não deixa de ser, apesar de ser tipo a mesma célula, ela foi composta de outros átomos, né? Isso. É tipo isso. Mas aí também a gente já tá falando de coisa que a gente não entende direito, né? Sim, sim. Mas é por isso que é divertido falar, cara. Mas aí que tá. É esse questionamento. Será que você é o você de 5 anos atrás também, sabe? Uma coisa que a gente viu falando... Eu tenho uma continuidade das minhas experiências, né? Então, mas aí quando você para pensar, aquilo que a gente até, vez por outra, faz a reflexão aqui no Gavi Estática. Quando a gente para pensar em questão de personalidade, eu sou totalmente não, mas bem diferente do Diego de 5 anos atrás, sabe? Inclusive, aconteceu um diálogo relacionado a isso quando fui pra Maceió. Minha mãe falou, nossa, você tá muito mudado, sabe? E eu olho pra trás e vejo, realmente, eu mudei bastante, sabe? Aí, até que ponto eu não sou outra pessoa também, cara? Tem essa parada, é, né? Pois é, mas eu acho que, não sei se eu tô conseguindo passar o que eu quis dizer, mas assim, você que é você hoje, tem uma continuidade das experiências de todo esse período. Uhum. E mesmo quando você tá dormindo, mesmo quando você toma um soco na cara e desmaia, a sua mente continua funcionando e avançando, entendeu? Seu subconsciente continua ativo, tudo ali, nada ali parou, entendeu? Uhum. Até quando você tá em coma, pô. Quando você tá em coma, seu cérebro continua funcionando, tanto que tem, igual aquele caso do cara que ficou em coma, mas escutava tudo e ouvia tudo e... Você fala, então, no caso do próprio San Junipero ou no teletransporte, há ali uma desintegração pra depois haver tipo, copiou, desintegrou e colou, é tipo isso, né? É isso, isso, que, tá isso, que a diferença principal é essa. Exatamente. Tanto que nos estudos que eu já li sobre esse assunto na vida real, né? O que eles falam muito é que para você fazer um upload da mente, por exemplo, é preciso de uma análise destrutiva do cérebro. Você não consegue transferir isso sem destruir o cérebro no processo. Então, assim, saca? Entendeu o que eu quis dizer? Você realmente tá interrompendo aquilo e fazendo uma cópia. Aham. Eu acho que é isso, tipo assim... Se coloca no ponto de. Na visão em primeira pessoa, vamos dizer assim, do sujeito que tá, por exemplo, entrando na câmara de teletransporte ou tá entrando na câmara do upload da mente, e você começa o processo e acabou, saca? A cópia lá tá vivendo, todo mundo acha que aquela cópia é você, mas você, quando você entrou, acabou tudo ali, entendeu? Sim, sim. Não, inclusive, eu acho que até no caso do San Junipero, é até mais de boa, até no personagem da, acho que é Kelly, né, o nome da moreninha lá, que ela fala que ela, a princípio, nem ia, né, lá pro sistema, né? Então, talvez, até tenha passado pra cabeça dela, cara, eu não vou, e talvez ela até nem não acreditasse realmente no sistema, né? Mas, pô, se eu vou deixar de existir, deixa a minha cópia da minha consciência em algum outro lugar, sabe? Talvez o dilema seja maior no teletransporte do Star Trek mesmo, né? Que é uma coisa cotidiana, né? Que você vai fazer isso, talvez, várias vezes no dia, né? E talvez você esteja morrendo, né? Várias vezes no dia, né? Com isso. Mas pode ser que no Star Trek, eu nunca assisti tantos episódios assim, mas pode ser que ali os caras já chegaram num nível de talvez, não sei se a palavra seria maturidade, sei lá, avanço, que talvez eles já tenham plena consciência disso, mas simplesmente não se importam mais com isso, sabe? Até colocando a mente acima do corpo, sabe? Pode ser que eu realmente morra, mas a minha mente vai continuar com a cópia, sabe? E talvez eles já estejam ok com isso, sabe? O San Junipero, eu entendo que... Não, eles não tratam muito essa questão da cópia, assim, né? Me parece muito mais, assim, entre aspas gigantes, uma transmissão da alma, digamos assim. Alma entre aspas, muitas aspas. Entendeu? Agora, o episódio que pra mim tem essa questão da cópia é aquele de Natal. Eu ia citar ali ele, cópia. Exatamente. Exatamente. É. E assim, eu acho que isso, inclusive, prova... Que a parada do San Junipero não é realmente a pessoa, entendeu? É uma cópia, meramente uma cópia, porque... Você tá dizendo, ligando o episódio com o outro. Sim, porque... fazendo isso. A próprio Black Mirror, você vê que ele sempre... especialmente nessa tecnologia do grão lá, que eles colocam na cabeça, né? Que é a mesma parada que eles usam no episódio de Natal, é a mesma do São Junípero, é a mesma do episódio das baratas, saca? É sempre a mesma tecnologia que parece que tá obedecendo sempre as mesmas regras. E ali, nesse episódio de Natal, né, quando ele faz a cópia da mulher, né? Sim. Ficou uma escrava, né? Isso. E tem uma cópia que é escrava sua. Isso, isso. E você vê que você realmente tá copiando e a outra pessoa tá vivendo a vida dela. A outra pessoa não, né? A original tá vivendo a vida dela sem nenhum problema, sem nenhum... Sem eu ser fiquei na dúvida se isso ficou claro na hora da venda do negócio lá, se que teria uma consciência escravizada, assim, né? Cara, provavelmente não, deve estar. Tá, provavelmente deve estar tá em linhas não. Muito pequenas no contrato. É, né? Cara, esse de Natal dá uma angústia. Eu acho que de todos foi o pior pra mim, cara. Do destino que tem lá o carinha que depois é investigado, né? Do crime que ele cometeu, o suposto crime e tal, né? Isso. Que os caras começam... Eles têm o... Como é um software, né? Eles têm o poder até de acelerar o tempo e tal, né? Que é isso que faz parte do treinamento lá da consciência pra obedecer, né? A pessoa real, né? Quebrar ela, né? É uma tortura, né? Isso. Que faz lá, não, em 6 segundos vai passar 6 meses, sabe? E você vê que quando passa, né? Pro cara, no, ali foi só alguns segundos, né? E a consciência ali tá zoadaça, né? Não, qualquer coisa que você falar pra fazer, eu faço. Só me deixe fazer, né? As coisas, né? Aí e o episódio termina com o cara lá passando, sei lá, 1000 anos por segundo, né? Uma parada assim, né? É, uma parada assim. E tipo, no, naquela salinha minúscula, com o cara lembrando de tudo que... das merdas que ele fez e tal, durante esse tempo todo, a eternidade, né? Praticamente. Isso me deu um negócio, e é nessas horas que se eu assistindo o San Junipero, eu fico pensando, pô, tá aí, né? Talvez fosse uma opção interessante pros velhinhos, né? Mas aí quando você começa a ver que aquele sistema não tá no seu controle, sabe? Aquele sistema pode ser zoado a qualquer momento, né? Basta uma intenção errada pra San Junipero se virar um inferno também. Um inferno, né? Um cara que assistiu muitos filmes do Hellraiser, né? Hackear aquela parada. Já era, maluco. Então, bizarro, cara. Agora, que eu ia falar? Ah, sim. Voltando ao Eclipse Phase, que eu vou citar bastante nesse episódio ainda. Esse lance da escravidão da mente é uma parada que também tem muito no RPG, porque é uma questão possível, né? Eles chamam de... Como é que é? É tipo fragmento, né? Chamam de um fragmento de uma pessoa. Inclusive, você pode, você mesmo, fazer uma cópia da sua consciência nesse jogo pra, por exemplo, operar uma nave enquanto você faz alguma outra parada, entendeu? Uhum. É um troço muito foda, cara. Esse RPG, ele tem muitas dessas ideias de ficção científica que no Black Mirror fala, né? Uhum. E, diga-se de passagem, vai ser falada, com certeza, no filme do Ghost in the Shell. Uhum. Né? Que essa questão da consciência... Diga-se de passagem, eu acho que é o questionamento primário e o motivo até do nome do desenho, né? Uhum. Ghost in the Shell, justamente falando sobre a alma, né? Quando você tem a substituição completa do corpo, quando nada do seu corpo é algo necessário mais, né? O que que sobra de você? O que que é você de verdade e tal? Isso é muito foda. O que vocês acharam daquele playtest, o episódio 2 da terceira temporada? Ah, o do jogo lá, né? Desculpe, é o Shut Up and Dance. É o... Ah, esse eu não curti tanto, cara. Só que teve um negócio que só... Acho que só no final é falado, eu não tinha sacado. O menino lá, ele se masturbou vendo pornografia infantil, foi? Isso. Sim. Só no final que é falar assim, né? Sim. É, dá a entender logo no início, cara. Acho que quando mostra ele, né, trabalhando lá, e aí mostra ele interagindo com a criancinha, assim, né, ele dá um brinquedinho que ele... Ah, agora que você fala, é verdade, tem trás. Essa deixa, assim, né? É. Mas até aí também não dá pra o cara sacar, né? Só por conta disso, né? Pode ser que ele estivesse só sendo educado mesmo, né? O episódio desvia tua atenção porque na hora que ele resolve lá cometer o ato, né? Ele tá assistindo um filme lá que aparece uma mulher, né? Junto com a irmã dele, né? Na televisão. Uhum. E é que ele decide, ele desvia tua atenção nesse momento. Esse episódio, o que eu gostei nele, assim, foi o que muita gente achou ruim, eu não acho isso ruim. É a atenção que ele cria, né? A gente pensa, é um artifício chulo pra prender a atenção das pessoas. Ah, eu gostei, cara, me diverti, né? Fiquei tenso. Qual que seria o artifício chulo? Ah, não, você fica criando situações pra deixar o espectador tenso. Mas essa é a intenção, pô. Eu vi, acho que nos dois podcasts as pessoas reclamando disso, entendeu? Eu não sei, cara. É que esse episódio, ele me pareceu que ele tem uma pegada muito parecida com a do primeiro episódio do Porco. Só que o do Porco eu acho que vai... Extrapola, sabe? Vai além, assim, do que o outro quer dizer, né? Eu não sei. É que eu ficava assim, da mesma reação dos caras lá, fica que nem o cara lá, ele encontra o moleque, né? Ele encontra o Bron, né? Do Game of Thrones, né? É. E, É, tem uma hora até que ele faz o um comentário, né? Não, porque aqui eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, né? Eu não posso perder, se eles souberem que eu fiquei de papo lá com a mulher, lá, stripper, sei lá, né? Aí eu vou perder meu casamento. Minha... Né, eu acho. É, eu acho que foi, né? Eu vou perder meus filhos, né? Que ela não vai deixar eu ver e tal. E você, o que é que você fez, né? Aí ele não explica direito e o Bron também não entende, né? Diz, ah, o quê? Você bateu uma, foi isso mesmo, é só... sabe? Aí, só descabelada no palhaço. É sério, tipo, ele até meio fala assim, fica até, pô, é isso que você fez, sabe? Eu tenho muito mais a perder, ele meio que pensando isso, né? Eu tenho muito mais a perder do que você, só vai ser... E eu, na minha cabeça, eu ficava tipo isso também, eu disse, cara, sério que ele tá se sujeitando a isso? Chega até a assaltar um banco por conta disso? É só no final que ele fala, né, que não era só isso, né? Também tinha o lance da pedofilia, né? Isso era... Sim, era um crime, né? Era um crime, né? Ele tava vendo... E na minha cabeça ele tava, tipo assim, o cara que saiu da adolescência agora ainda tá muito envergonhado, muito inseguro, sabe? E isso destruiria a vida social dele, sabe? Eu tava achando que era só isso, a motivação dele, né? Cara, mas dependendo da... Eu não acho isso tão... Essa foi uma crítica que eu vi outras pessoas fazendo também, né? Ah, por que ele tá fazendo isso tudo só por causa disso? Mas dependendo da pessoa, cara, a pessoa faz aquilo ali mesmo. Não, eu não tô achando que isso é impossível, né? Mas como o negócio acaba não sendo... Pronto, imagine um cara que transa com porco todo dia. Talvez se esse cara assistir aquele primeiro episódio, ele também fala, ô cara, vai lá, transa com esse porco pra salvar a menina, sabe? Aí que tá, né? Tudo depende do referencial da pessoa, né, cara? É, tipo, tem gente que é muito bitolada, né? Tipo, o cara, digamos que ele não tivesse cometido um crime ali, né? Ele tivesse vendo pornografia legal. Pornografia legal, é. Dependendo da pessoa, né? Entra em paranoia mesmo, cara. Sim, eu entendo. Mas você vê que tem esse negócio de... Esses compartilhamentos de vídeo de garota, né, no YouTube, às vezes o namorado pega e compartilha isso, pra se vingar. Às vezes a mulher se mata. A garota, tem garota que se mata, cara. É, não, com certeza, não é querendo diminuir, assim, cada um. Mas eu acho que esse caso é até diferente, por exemplo, nesse caso de compartilhamento, né, o revenge porn, né? Revenge porn, né? Que, porque assim, primeiro porque, em geral, a garota, né, sofre muito mais o impacto da sociedade do que um cara, saca? É, sim. Geralmente, é aquilo que a gente sempre fala, né? O cara que coloca um vídeo, que vaza um vídeo dele transando, o cara fica com fama de comedor fodão. A mulher fica com fama de puta, de né? Uhum. Então, nesse caso, é onde eu acho que é bem diferente. E, sei lá, cara, tipo assim, se eu já não tivesse sacado logo no início a questão do... Aliás, eu vou dizer que não foi nem por causa do início do episódio que eu peguei, se eu não me engano, eu tinha escutado alguma coisa, uma conversa em que até o Lauro e os colegas assim conversando, que parece que deu a entender, talvez fosse até por isso que eu peguei mais rápido essa questão no início do episódio, né, da pedofilia. Mas eu sei lá, eu acho que o cara espalhar um vídeo da penteada no macaco ali, eu acho que não ia ser... Talvez não. Eu acho que a mensagem que o episódio quer passar é justamente essa, né? Até que ponto você pode fazer alguma coisa, né? Se alguém tiver alguma informação meio que vital sua, né? Íntima sua, né? Do próprio negócio do revenge porn mesmo. Não duvido que isso já deve ter acontecido várias vezes, de um namorado mesmo ter algum vídeo desse gravado e pedir alguma coisa em troca, sabe? Pra não espalhar o vídeo. Chantagear. É, então. Sim, com certeza. Aí é uma parada nesse sentido. Agora, uma coisa que nesse episódio também, pra mim, ficou meio forçado. É mais porque eles não mostraram, né? É, pra mim, eu achava que ele ia morrer, cara, naquela luta no final, né? Que é o último desafio, né? E ele sobreviveu, né? De alguma forma. O cara era duas vezes dele, pô. Então. Duas vezes o tamanho dele. Mas o outro cara era mó magrelo também, era mó... Ah, não, mas até pela a sequência, dava a entender que ele não tava nem reagindo. Agindo praticamente no início, sabe? Eu achei que ele ia morrer ali. Aí do nada cortou a cena, saiu com uns talhões lá e ainda levou um trollface depois no celular. Ressuscitando os reis-faces, cara. Agora um episódio que eu gosto muito também, cara, é aquele, acho que é o primeiro da segunda temporada, que é o do cara que vive no celular, né? Um casal, né? Tem um cara que vive no celular. E a mulher sempre fica falando, pô, você não tirou ele do celular, você larga esse celular, não sei o que lá, só vive aí, sei lá, em Facebook da vida, né? E em certo momento o cara morre, né? E a mulher, durante o luto dela, descobre que tem uma tecnologia que pode pegar todos os posts, todo o registro online que o cara já deixou, né? E simular uma consciência, que aí já é bem diferente do outro tipo de consciência que a gente tá falando, que é quase uma cópia, né? Nesse caso é uma simulação mesmo, né? Dados, isso, com apenas os dados da internet, né? Que aí já é um nível muito mais... Que acho que tá muito mais próximo da nossa realidade uma parada desse tipo, né? É. Pra fazer uma inteligência artificial, né? Que se comportasse como o cara reagia publicamente, né? No, online, né? Lembra muito o Ex Machina, né? Eu não assisti ainda até hoje, cara, o Ex Machina. É, lembra essa pegada um pouco também. Esse plot, nessa pegada dele usar toda a informação que tá circulando nas redes sociais, na internet, pra construir uma inteligência artificial, né? Eu achei muito legal. Inclusive, eu gostei da evolução, né? Que ele começa... O cara manda um e-mail pra ela, né? E ela começa a trocar uma ideia com o cara só. Aí, à medida que ela começa a ver um conforto, né? Em trocar e-mail com o cara, fazer um chat com ele, né? Ela vê que ela pode expandir a experiência dela mandando mais informação. Ela começa a mandar vídeo, né? Mandar um monte de coisa do cara pra o sistema pegar mais informação sobre a personalidade do cara. E daí até conseguir fazer uma ligação, né? Por voz, né? E depois, que tem ainda evolução depois, né? Que chega a fazer um robô, né? Com as feições do cara e tal. Eu achei muito legal esse episódio. Inclusive, eu fiquei pensando, se o Black Mirror realmente passa... Todos os episódios passam no mesmo universo em épocas diferentes, se essa tecnologia avançasse e se encontrasse com a tecnologia do grão, daria pra fazer uma consciência quase perfeita, né, cara? Porque você ia pegar os vídeos da sua vida inteira e ia jogar pra fazer o upload disso. Fazer o upload. Pra essa simulação, né? Isso ficaria muito mais próximo da realidade, né? Uhum. Porque é engraçado que, por exemplo, o cara não tinha informação íntima dele, né? Que ele não colocava na internet. Então, na hora lá que a mulher fala, não, vamos transar, né? Aí ele ficou... O robô deu tilt, né? Ficou assim... Não tem nenhuma informação de como é que ele seria nessa hora, né? Ela pega a mão do cara, bota no peito dela, né? Ele fica lá parado, assim, imóvel, né? Mas e aí, né? Você tá com a mão no meu peito. Eu não sei o que é que eu faço agora. Eu acho que os mais fracos da série são o do bonequinho lá, candidato a ser primeiro-ministro, e o do videogame. Eu tive bastante estranheza, até porque é logo no início da primeira temporada, é aquele das bicicletas, cara. Eu estranhei um pouco. Eu até gostei dele, mas me pareceu uma realidade tão diferente do primeiro episódio, né? Que era do porco. Que é dos caras lá que fica, tipo, numa empresa, né? Não sei se é uma empresa, o que é aquilo. É tipo um aglomerado, assim, né? A galera fica pedalando pra gerar algum tipo de renda, né? Esse episódio, ele é bem estranho. Aquele da... Que é... Tem tipo um programa de televisão que eles ficam torturando a mulher, eu também achei bem estranho aquele ali. Uhum. Eu achei esse episódio muito foda, cara. Esse episódio eu tava achando meio... No começo eu tava achando... O excesso de mistério dele tava me incomodando um pouco, sabe? Mas depois que é revelado, eu gostei, cara. Sabe, aquele negócio de ter a galera... E sempre quando começa a ir pra um lado que parece que tá indo pra uma distopia bizarra... Não distopia, mas tipo... Como se diz? Tipo pós-apocalíptica, né? Que dá a entender, né, uma hora que tá indo pra uma parada desse tipo, eu começo a ficar com o pé atrás. Mas nunca vai nessa linha até o final, né? O próprio das baratas parece um pouco isso, né? No começo, né? Que você não entende, parece que é uma coisa meio pós-apocalíptica mesmo. Uma coisa meio até de zumbi, né, cara? Você vai assim, aí depois se revela que não é exatamente aquilo, né? Eu acho que é justamente por causa dessa filosofia da série, né, vamos dizer assim. Uhum. Teve uma coisa que eu escutei lá no Bilheteria, e só tem um episódio em toda a série que te deixa bem no final, que é o San Junipero, né? Pode crer. Eu não sei o que é que eu sinto naquele episódio. Oi? Eu até já comentei antes, mas eu não sei exatamente o que é que eu sinto. Não sei se ele... É porque, por um lado, parece que o final é feliz, mas por outro, como eu falei, né, aquilo pode ser tão desvirtuado também, né? Não, mas no final... Não, o final do episódio ele termina bem, as pessoas estão bem. Ele é totalmente feel good, né? Feel good. Uhum. Tem uma trilha sonora nostálgica e tal, mas todos os outros não. Todos os outros é pra te deixar na merda, entendeu? Uhum. Exatamente. O primeiro da terceira, que ele é um pouco caricato, assim, demais, né? O Nosedive. Ele é o final. Se você for ver, o final é mais... esse daí que você tá falando é o das estrelinhas, né? Da reputação, né? O Nosedive, com a Bryce Dallas Howard. O final dele, de certa forma, é até meio libertador, né, cara? Ele tem uma... Eu acho que você fica mais na merda durante, né, o episódio do que realmente no final. Aquele final é basicamente ela deletando o Facebook dela, né, cara? Não, não, minto. O final que é deletar o Facebook é o primeiro do grão lá. Quando o cara arranca o grão dele. Aquilo é deletar o Facebook. É. Sim, sobre o final feel good do São Junípero. É, inclusive, até tava conversando com o Lauro, né? Ele até falou que no final tinha que dar merda, a mulher tinha que desistir, saca? Uhum. Mas por quê? Sei lá, porque ia manter mais a linha do Black Mirror, cara, é desgraça. Eu imaginava final a mulher não indo, a Kelly, né? Não indo. E a menina ficando eternamente lá e, tipo, não encontrava ninguém que ia se dar bem com ela, sabe? Ia ficar lá, solitária também. Eu conseguia imaginar um final desse. Eu acho que não precisava chegar a esse ponto. Mas eu acho que seria mais... Como é que eu posso falar, assim, mais real aos personagens? Porque, tipo assim, a Kelly dá todo aquele rant dela sobre ter amado o marido de verdade e sobre não conseguir viver sem a filha, né, que tinha morrido já e tudo mais. Não consegui ficar naquela existência sem a filha dela. E eu acho que aí quando ela volta no final é totalmente tipo assim, foda-se os meus princípios, foda-se o amor à minha família, saca? É que aí que tá, pô. Eu não sei até que ponto aquilo era princípio dela também, ou simplesmente ela também ainda tava apegada ao passado dela. Que é um episódio bem que fala bastante de nostalgia, se for ver. Caralho, né? Porra. A filha dela, saca? Que tinha morrido. Não, aí filho, que tá. O que é que eu imagino? O que é que o episódio dá a entender? Que quando ela fala assim, o meu marido, ele acreditava em muitas coisas e muitas coisas não, sabe? Aí ela fala, São Junipero era uma das coisas que ele não acreditava. O que dá a entender que isso daí é um conflito de ela, talvez, como ateia e o cara como religioso. Sabe, imagino que seja tipo isso, o cara não quis nem testar aquele sistema que pra ele já tinha as convicções dele, né? Assim, sim, mas nesse minha, mesmo, né? Nesse mesmo diálogo, ela fala que o ponto importante da decisão dele era que se ele fosse pra São Junípero, ele ia viver uma eternidade sem a filha dele, cara. É, mas por outro lado... E é o que leva a decisão dela também, saca? Eu acho que esse que é o ponto importante da questão, saca? É, mais ou menos a decisão dela, né? Porque é o seguinte, por mais que o cara tenha falado isso, que ele não quis nem testar, o que me dá a entender ali é que ela queria que o cara ficasse com ela, sabe? E aí que tá, o argumento dele era esse, que ele não ia ficar, porque que adiantava ficar numa realidade eterna sem a filha dele, sabe? Mas mesmo assim, tanto que ela virou usuária do sistema, né? E eu acho que ela queria que ele tivesse ido, só que ele não foi. Então, talvez isso que ela estivesse pensando, o que adianta também, por mais que talvez ela, mais uma vez, eu assumindo, né, não sei se isso é a interpretação minha, talvez ela como ateia, talvez ela não acreditasse que ela iria pra outro lugar quando ela morresse, mas ela também não queria ficar lá porque não tinha motivo pra ficar em San Junipero, até que apareceu a York, né, o nome da ruivinha, né. E daí ela acabou mandando de ideia. Eu imagino que seja uma coisa mais nesse sentido, assim. É, eu não acho que tenha nada a ver com questão de religião ou de ateísmo da pessoa, saca? Eu acho que é justamente a questão da filha. Porque, como eu falei, no próprio diálogo dela, ela fala que o marido dela não queria por causa de viver sem a filha. E ela também falou que não via sentido e continuar sem ter as duas pessoas que ela amava ali, entendeu? É, e por que ela visitava toda semana São Junipero, então? Porque sabe? Ela queria trepar enquanto ela estivesse viva, cara. Então, mas é isso. Não faz tanto sentido também, cara, sabe? Ué, porra! Sei lá, ela queria viver o resto de vida que ela tinha. E por que ela não pode ficar, então, eternamente, em vez de ser toda uma vez por semana, ficar todo dia trepando com uma pessoa diferente também, sabe? Então, porque cara... Porque ela vai ficar o resto da eternidade sem a filha dela, não só pouco tempo de vida que ela ainda tem. É, eu não sei, cara. Eu acho que é bem inconsistente isso daí também. Alguma coisa que não Caralho, fala... Não... Sua visão que é completamente inconsistente, pelo amor de Deus. Eu tô falando da minha visão, pô. Não tô falando da sua. Cara, eu acho que eu concordo mais com a forma de pensar do Diego. Porque ela tem aquelas convicções dela, eram mais, assim... como se fosse uma inquietação. Ela não precisava ficar eternamente pensando... Meu Deus, não posso vir pra aqui sem a minha filha. De repente... Como o Diego falou, apareceu uma coisa que deu um sentido pra ela ficar ali, ela ficou. Ela teve, cara, medo, né? Até no princípio, que ela dá um gelo na menina, né? Sei lá, eu acho que faz muito mais. Inclusive, pelo que você tá falando, essa questão da inquietação, de que essa inquietação dela era justamente pra tentar afogar a agonia que ela tinha de viver sem essas pessoas, entendeu? É igual aquele tipo de pessoa que perde alguém que ama muito e a pessoa se entrega pras drogas, se entrega pra outro tipo de comportamento, saca? Pra esquecer essa perda. Eu acho que é muito mais consistente esse ponto. É uma coisa que não é falado no episódio, que talvez isso também muda bastante o peso da decisão. E não é falado em nenhum momento se você, após ter sua consciência lá transferida, depois de morto já, né? Você tá sua consciência lá no sistema. Não fala se você tem a opção de se desligar, né? Se alguém pode falar pra você ser deletado, não fala, né? Isso. Talvez se falasse, já ficasse, né? Ficasse já bem mais... Não. Uma opção não, tranquila. Não, tenho quase certeza que fala assim. Inclusive, quando ela tá explicando sobre a questão do marido dela, quando ela meio que tava tentando convencer o marido dela a ficar com ela... Uhum. Ela mesmo comenta sobre que a qualquer momento você pode simplesmente querer e eles apagam você do sistema. É, eu não lembro do diálogo. Eu também não lembro dessa parte. Mas se falta energia, fudeu, né? Não, será que fica salvo lá? Se tiver um incêndio ali, acabou o seu inteiro, cara. Eles devem ter uma redundância suficiente pra cuidar desses problemas, né, cara? É. Nossa, já pensou aí, porra. Os caras pegam o último backup, aí no último backup no, só tá a ruiva. Tela, né? Foi a outra, Windows, né? Cara. Aí o cara, puta merda, cadê? No, passa o recurva aí, cara, pra ver se acha ela. Caralho. Ia ser bizarro, cara. Sabe uma coisa que no último episódio eu pensei que eles iam explorar, eles não... E acabou indo pra outro caminho. É que as pessoas, quando elas tweetavam o... Aquele joguinho do hashtag, né? Da morte, né? Eles colocavam a foto da pessoa, né? Uhum. Que eles queriam que morresse, né? Não era assim o joguinho? Sim, sim. Que aí sim, a mais votada do dia, no final... Isso. 5 horas da tarde, né? Parece. Morria, né? Isso. Eu achei que, pelo fato deles estarem postando a foto... Não é? As abelhas iam fazer uma espécie de reconhecimento facial, entendeu? E... Tipo, uma abelha que estivesse perto daquela pessoa ia reconhecer, e aí o enxame ia vir, mas eles simplesmente não usaram essa questão da foto. Ué, não era isso? Eu tinha entendido que era isso. Não, não era assim, não. E como é que ele achava, o cara? Como eles achavam, Ike? Nem lembro mais. Eu acho que era assim. Eu acho que talvez até usasse a questão da foto pra encontrar a pessoa, mas... É, tanto que eu acho que até o próprio personagem, que é o dono lá da empresa, né, ele comenta que o governo queria que as abelhas tivessem o software de reconhecimento facial por causa do governo, né, o governo exigiu que tivesse isso. Então acho que assim, acho que tem esse ponto, só não é dado muita explicação, né, porque na verdade o lance da foto... Era mais pra explicar como que eles acharam, né? Como que o cara deixou aquela pista pra encontrar aquela segunda parte do programa lá na frente. Lembra? Uhum. Naquele esconderijo dele, né? Sim, cara, me dá uma aflição então... do carinha que entrou de última hora no joguinho. Muito burro, né, velho? Nossa, caralho, que raiva, velho. Caralho, é. Assim, caralho, é sério que esse cara é tão burro assim? É possível alguém ser tão burro? É que o lance dele é que ele queria ver se o cara respondia, né, cara? É. Mas tá aí, cara. Esse episódio ele aborda um negócio que até hoje a gente não tem muita resposta pra isso, né? Que é a questão do ódio na internet, né? Exato. Como ver uma massa dependendo do seu nível de fama e o nível de merda que você possa estar fazendo, você pode ser massacrado, pode sofrer muito com a parada dessa, né? Eu até achei engraçado logo no início do episódio quando a primeira vítima é aquela mulher que ela é uma jornalista, né? Uma crítica, sei lá. Que ela tá fazendo uma crítica lá pra mulher de cadeira de rodas, né? Que eu acho que tentou chamar atenção tacando fogo nela mesmo, né? Pra questão dela, né? Isso. E dá pra ver, assim, por mais que ela esteja querendo passar, sei lá, talvez até pra ela mesma, uma imagem que tô ok com isso, né? Ela pega uma garrafinha lá, uma bebida, né? E tal, vou ler minhas críticas e tal. Mas dá pra ver que ela tá meio transtornada com aquela parada, né? E não tem muito que você possa fazer se você for uma vítima de uma massa dessa de trolls na internet, né, cara? Ou você desconecta a sua internet durante alguns meses, na esperança de ser esquecido, ou você... tenta não se importar com isso, mas não tem muito uma resposta padrão pra um tipo desse negócio, né? E o episódio, por mais que a princípio ele passe uma mensagem que quem vai se fuder é ela, né? Que realmente é o que acontece, né? Depois ele vira, né, a mesa, né? Que o cara lá, o terrorista, ele tinha justamente o ele simpatizava justamente com a vítima do ódio, né? Na verdade, né? É, exatamente. Que aí depois ele vira o jogo. Ele fez algumas vítimas só pra pegar fazer o banco de dados dele, né? Então ele acabou matando algumas pessoas, né? Aham. Uhum. Pra depois virar o jogo e dar a resposta pra toda essa galera que propaga o ódio na internet, né? O que assim, por mais que a gente... Na verdade, ele matou muita gente, né? Que quem participou do joguinho lá se fudeu, né? Sim, não, mas eu digo assim, primeiro ele usa algumas poucas vítimas do ódio, né? Pra depois ele conseguir reunir todos os odiadores lá, né? Pra... Isso. Pra colocar. E assim, é aquele negócio, a parada super extremista, né? Mas eu fico pensando se um cenário daquele, em que um ato terrorista daquele nível possa acontecer, eu fico pensando como eu reagiria. Eu queria muito ver uma parte 2 daquele episódio pra ver como é que as pessoas iriam reagir, cara. Todo o comportamento na internet ia mudar, cara, de um dia pro outro. Gente deletando tweet, sabe? Nossa, cara. Deletando contas inteiras, talvez. Muito foda, cara. Eu queria realmente ver... inclusive, se você parar mais ou menos e der uma analisada, dá pra você montar uma timeline com os episódios, né? Tipo assim, aquele evento desse episódio foi o que gerou o caos social que levou ao episódio das baratas. Dá pra você construir uma timeline meio maluca, assim, se você quiser. Ah, algum maluco já deve ter feito. No Anticast eles fizeram. Em qual? No Anticast eles tentaram fazer uma timeline, mas no caso ele ia até a segunda temporada, né? Que não tinha terceira ainda, né? Porque eles fizeram. Ah. Esse negócio faz um pouco de sentido, mas eu sinceramente acho que, ele, apesar de ter um easter egg ou outro, eu não sei se eles se preocupam em tentar encaixar. Acho que não, nem um pouco. Se analisar, deve achar alguns furos, né? Mas era tipo assim, começava com o do porco, né? Que a gente até falou, que é uma coisa bem próxima da gente. Depois ia pra o episódio, se eu não me engano, do robô. Do cara lá que morre, né? Morre. E, assim, isso pra mim faz sentido porque naquele não aparece ainda a tecnologia do grão, né? Que a tecnologia do grão já aparece em vários outros. Então, faz sentido que realmente estaria ali, né? Aí dali, cara... Qual que era que eles falavam? Acho que ia pro White Bear, se eu não me engano. Não lembro. É, o White Bear, se você for ver, é um episódio que não precisa de tecnologia nenhuma, né? Não. Além da que a gente já tem. Então, acho que, teoricamente, ele poderia ser antes até do robô. Acho que essa aquela construção daquele robô é uma parada bem sinistra, cara. Uhum. Até a parte da voz você ainda pode aceitar pra um futuro próximo, né? O do robô aqui já fode um pouco, né? O negócio do White Bear, na verdade, é mais o final que poderia quebrar um pouco, né? Eles até comentam no Anticast que é o... Que eles conseguem sempre resetar a memória da mulher pra um mesmo ponto, assim, né, e tal. Isso talvez fosse um pouco complicado, né, fazer. Né? Acho que ali não sei. Porque eles usam, tipo, um eletrochoque numa parada assim, acho que... É. Acho que aquilo ali é tranquilo. Eles não tão com muita pena da mulher também, né? Exatamente. Não tão muito preocupado com as consequências. Uhum. É, eu não lembro depois como que é, mas acho que termina no das bicicletas, né? Que é o mais, aparentemente... Acho que se fosse colocar a terceira temporada, talvez aqueles o primeiro lá também seria meio difícil de colocar, né? O Nosedive, né? É meio difícil inserir ele em algum contexto ali com os outros. Da terceira temporada, primeiro episódio da terceira temporada. Isso, primeiro sim. Da terceira. O próprio das abelhas, o problema são as abelhas, né? Que aquilo que é a tecnologia é bizarro, né? Se for ver. E se você analisar direitinho, as abelhas nem são tão fora da realidade não, né, cara? Assim, não a tecnologia, mas o fato de elas já serem tão comuns que estão em todo lugar, sabe? Isso que é... Na verdade, eu diria que o centro de controle das abelhas é uma parada mais difícil do que ter tantas e tudo mais. Acho que a replicação delas também é uma parada meio sinistra, né? É. Elas se auto-replicarem. A questão do enxame também não é uma coisa tão simples de fazer, né? Replicar um comportamento de enxame, porra, deve ser uma matemática, porra, sinistra, né? Mas isso já deve existir alguma coisa nesse sentido já. Qual que era o lance das abelhas nesse episódio? Por que elas existiam? Era pra substituir abelhas porque normais? Porque as abelhas... Entrar em extinção, porque as abelhas normais já tinham, já, tipo, praticamente se extinguido. Que é o que tá acontecendo agora, né? Pra evitar o colapso, é, uhum. Exatamente. Pra evitar um colapso completo do meio ambiente, né? Eles criaram elas pra continuar a polinização e tudo mais. É uma ideia muito boa, cara. Eu gosto desses episódios que eles tratam dos impactos em larga escala das tecnologias, saca? E que faz você imaginar o que poderia ter mais pra frente. Agora até voltando... Esse episódio... Rapidinho. Esse episódio específico, eles ligaram várias coisas diferentes de uma forma bem sinérgica, assim, né? Tem a questão das abelhas, que é uma coisa que tá acontecendo hoje, entrando em extinção. Uhum. Que aí você vai causar um problema, né, ambiental, e aí para resolver esse problema ambiental, você vem com a solução que te dá a possibilidade de espionar, entendeu? Os cidadãos. Aí isso que é maneiro, pô. Uhum. É, não, pode crer. Até voltando pro que a gente tava falando do, sei lá, parte 2 desse episódio das abelhas, talvez se existisse uma parte 2 dele, aí a gente veria já uma parada bem distópica, né, do... Como tem alguns episódios do Black Mirror, né? Com aquelas distopias e todas. Porque se você tá num contexto que você... Uma crítica que você faça na internet pode ser respondida, né? Pode ser respondida de uma maneira literal quanto a sua morte, né, cara? Poderia virar uma coisa bem bizarra também, né, cara? Porque daí até que ponto você também não pode fazer uma crítica numa mesa de bar? Até que ponto você não sabe se tem uma abelha ali olhando o que você tá falando também, né? Exato. Vira... Poderia 1974. Virar... Sabe o que poderia virar? Poderia virar o Nose Dive. De todo mundo dando estrelinha pra todo mundo e tal, né? Tá tudo feliz aqui. Caraca, tá aí a timeline, porra, tá funcionando. É, olha aí, a gente não tá se inserindo, né, cara? A gente tá encontrando. Splendid soldiers tired.